minha menina. A bela da cidade não é fraca, não. Tem maninho me dizendo que pirou, tem maninho me dizendo que engordou. E agora passam noites na alucinação. Oh, olha só que maravilha, meu irmão. A princesa requebrando no salão. Põe a mão no joelhinho, meu nenê. E rebola, quero ver. Se enrosca com a amiguinha pra balar. E me chama que eu também quero ficar. Demorou, demorou, demorou. Vem ser minha menina.